Thank you. Romeo Tower, Mike, Yankee Juliette. Yankee Juliette, prossiga. Bom dia, pedindo solicitação de reboque da posição 3 do Pat 1 para a posição 13 do Pat 1. Autorizado, chame ao término. Ok, bom dia, obrigado. Tem o Mike Yankee Juliet confirmando se você está no portão 3, que é para remoto no 3. Tiro da 3, do pátio 1 para 13 do pátio 1. Ok, gente. Saulo Salvador, aqui é o Sam, Mike Yankee Juliet, informando o término do reboque. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Sim, boa noite, Santo 38. Ano 6, passa sempre a avisar. São 38 no meia, boa noite. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus 08 nós. Livre pouso, capitão 1-0 da 38 no meia. Então, 38 no meio, no salão 24, direita, chama o controle, salão 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 1, então, 38 no meio. Solo, boa noite, bom dia, 38 no meio, livrou minha Fox na 38 no meio, boa noite, táxi via Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, 62, tá 38 no meio.